Alterna, Recife. Tropa, tá? Togo 1354, alterna Recife. Afirmo. Togo 1354, está no ataque chapéu, ponto de espera. No ponto de espera, chame pronto. Não me escuta. Chamara pronto, ponto de espera, graças. Salvador, o gol 1-3-4, quando espera da 1-0. 1-3-5-4, autorizado a linha de decolagem, estou no 0, vento 1-3-0 graus, 0-7-9. Autorizado a linha de decolagem, gol 1-3-5-4. No 354, decolador 04, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, obrigado. Dois Salvador, muito boa noite, passageiro 2224. Passageiro 2224, boa noite, tráfego avistado, autorizado por sistema 0, vento 130 graus, 06 12 de nós, ajuste altímetro 1-0-3. Gente, livre pouso 1-0, passageiro 2224. Série 2224, no solo 1-0, na minha escuta autorizado táxi para o pátio 1, via Alfa Juliette, remota 1-2. Gente, na sua escuta, via Alfa Juliette, Hotel Juliette, pátio 1-2, não sei. Victor Delta Alpha 6157 Tower. Victor Delta Alpha 6157, we are ready to take you. Victor Delta Alpha 6157, approve to taxi until holding point. Report ready for takeoff. Clear taxi to holding point runway 10, report when ready. Victor Delta Alpha 6157. Victor Delta Alpha 6157, clear line up and take off runway 10, wind 130 degrees 05 knots, QNH 1013. Clear line up and take off runway 10, QNH 1013, Victor Delta Alpha 6157. Alpha Delta Alpha 6157, Airborne 21, contact Salvador Departure 120, 8.